Paulo, é o Chanel 6321 no gate 62 para pushback acionamento. 6321 no 06, cuidando que Pirissol não pode ataque. Repetirá, 321. Paulo Salvador, 6327 para o táxi, OB 89, 3 horas e meia, alterna Salvador. Puxando 6327, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom. Ok, Índia, ponto de espera, 6295, puxando 6327. Bom 1620, puxando táxi da Avianca, ingresso de Juliette para 02. 02, 620. Serra Lima, solo aos 36, libere a direita até o pátio 5, ao estacionar a frequência Lima. Controle Salvador, boa tarde, Alpaca 223, Jona transfere. Alpaca 223, Jona, boa tarde, autorizada a chegada à Mária, no ideal de descida, desce para o nível 050. Ok, já no ideal, vai iniciar a descida para 050-2231. Como queira manter a posição antes da Juliette, o nome da companhia já iniciou o puxo no 06, o seu gate é o 08. 6314, manter a oferta da Juliette. Chanel 6327, a linha decola, estou no 0, ventou no 90 graus, no 29. Pacífico 241, solicita o A, conquista. Inicialmente mantém a saída do tráfego na chegada ao TRIP 5241. Mantém a saída TRIP 5241. Para o táxi, 6321, tem 83 a bordo. 3 horas, alterna Goiânia. Chanel 6321, livre táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. Parte principal Índia, no ponto de espera, 295, obrigado. Desde no quanto, observa a aeronave da companhia que está iniciando o táxi até o ponto de espera, ingresso de Juliette para o 08. E após passagem da aeronave da companhia, ingresso de Juliette para o 08, decimal 4. Então, 3217, estabilizada, X-ray da 10. Então, 3217, complete final de chame-torre, 11895. 11895, então, 3217, boa. 208, boa. 3217, da TAM, na escuta da torre? Afirmo, tá 3217. Check o trem, vento 170 graus, 129, livre pouso no 0. Livre pouso, pistão no 0, 32, 7, trem vai ser travado. Ô, Tarri, se a gente tiver, você confirmar o vento na 32, 7? 180 graus, 08 nós, vento de superfície. 37, da Euleda, na sua escuta. Oi, será 6327, boa tarde, contato radar, se botar no nível 240, direto Euleda. Ok, direto ao Leda, 6327. controle ao pássaro 2231? Prossiga. A possibilidade de voar para o Edi Staff? Autorizado, pássaro 2231. Direto Staff, 2231, obrigado. 66, boa tarde, como se fosse a Mike, pronto, cópia Campina Grande? Pronto, cópia. Autorizado Campina Grande no nível 370, via Brizulo 10 até Neuma, posso conforme a rota. Decola da pista 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Zipar. Aciona 5512 e o controle 120.8, gol 1966. Autorizado Campina Grande conforme o plano, Brizulo 10 até Neuma, depois da direta. Decola da 10 com curva esquerda, saída Cuca, transição Zipar. Aciona 5512 e o controle em 1208. Nós estamos na posição 9. Gol 1966. 1966, correto, repassa pronto, puxa acionar no 09. Trabalhamos. Tá, 6321 ali, mantém 10. Ali, mantém 6321. Tá livrando seu solo 42, controle de solo 1209. 6321, livre decolagem no 0, vento 80 graus, 119. Iniciando na 6321. Saída Arbor Elefa. Salve, só 3217, livrou na sua escuta, boa tarde. 3217, boa tarde, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, só 3217. Chinema 321, decolado aos 43, controle 1208. 208, 6321, boa tarde. Trem estabilizado, 2231. O controle Salvador, apresa pro auxiliar, por Chinema 6321. Aguarde a coordenação. Guarda, 6321. Controle, Chinema 6321, decolado, árvore elétrica. Chinema 221, boa tarde, contato radar, se botar o nível 320, sai da árvore. 320 na árvore, 6321. Se livre aqui o Romeo Oscar. Estou 35241, contrato com o Superado Noticast, possibilidade de voar Vitor Charlie Oscar, conquista? 35241, Semicentro Recife, 1260, alterne 1288 e coordene com o mesmo. 260, alterna 288 Recife, obrigado, 5241. O Senai 6327, autorizado direto em Ilhéus. Boa, Ilhéus, o Senai 6327. De sono, faz ataque? Livre, chama lá, obrigado. Autorizado, Elefa, Chinema 321. Elefa, 321. Whisky Quebec Índia para sigla. Somente mantém as condições visuais, adiciona 015 e fica daqui. O senhor acertou o plano de voo e fica daqui. Gente, agora de coordenações com Recife, subinicialmente a nível de voo 095, isso que é da 15. Tira nível, o isso que é da 15. Controle Salvador, é o 637. Você é 6327, sendo centro Recife, 1251 e alterne 1339. Recife 1251, alterne 1339, né? 6327. Para 135 inicialmente, o isso que é daqui. O Whisky Quebec 15 informe o tipo de equipamento? Sim. Whisky Quebec 15 suba restrito a nível de voo 210, adicione o código 5100. Para o táxi Gol 1966 com 112, 4 horas e 35, alterna Fortaleza. 1966, livre táxi, artificial Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 015, vovô. Seja o táxi 295 no ponto de espera da 10 com 1015 Gol 1996. Obrigado, galera, daqui a pouco. 260 e alterne 1288. 260-288, boa tarde. Boa tarde. Whisky Quebec Índia, suba restrita nível de voo 210, chame agora Centro Recife 12685 e alterne 12545. Corre Salvador, boa tarde, Alpastaria 2231, 1 milha para o externo, baixar travado. Alpastaria do 2231, cheque trem, tráfego quase estado, livre de pouso no zero, vento 190 graus 14 mais. Livre pouso, 2231, baixar, travada. segundo no 8-95. No 966 da Guma, tem ponto de espera da Nozar. Eu acho que vai, eu matei agora. Boa, tá? O Delta está autorizado, e no meu teste eu vou andando 7 com curva direita no corredor Axé para Manati, aciona 0125 e o controle 120 da Simão, hein? Checo Delta, correto, para acionamento, põe 118 da Simão 95, ajuste 1095 do Rio. Tem não no 0966. Autorizado o acionamento, chama táxi, não é que é cuidado. Solo 5-4 já livrou, solo no 219. Solo 219, 2-2-3, vamos lá. 966, autorizado a decolagem, dá 1-0, vento 1-9-0, graus 1-4-9. Livro 2-3-1, Alfa, Kilo, Pátio 3, atentação de 2. As 4-1-8, boa tarde, prossiga. As 4-1-8, autorizado com fins no nível 340, via Peruzulo 2-1, na cola da pista 1-0, com curva direita na subida árvore, transição elefa. Aciona 5533, controle 120, decimal 8. Minha mesa decolada 56, controle no 208. 208, boa tarde. 1-8, correto, não vai estar pronto para o chefe, né? Controle ao Gol, ONU 966, boa tarde, passa 1400. Voo 966, boa tarde, suba para o nível 370 de Iratupuca, acione o código 5512. Está acionado 5512, Iratupuca ao 370, Gol 966. Salvador, boa tarde, é o TAM 3155, informação mais que autorização Guarulhos 340. TAM 3155, informação Mike, confere. Autorizado Guarulhos no nível 340, via Presulu 44 até Nilza, após conforme a rota do plano. Decolando a pista 10, com curva direita na subida da El, Leda, após uma posição BDEV, para interceptar o via. 5510 é o código, 120, decimal 8, controle. TAM 3155, autorizado Guarulhos 340, via Presulu 44, Nilza, rota conforme plano. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev. Transponder 5510, controle 1208. TAM 3155, correto, repórter pronto, puxa o sinal no 04. Reportará, TAM 3155. Fala, Aurinha. Dois confirmando o nome da plataforma. Gente, Papá 03. Autorizado táxi via táxi ótica, repórter Leandro pronto no 7. Como é que é cuidado? Salvador, muito boa tarde, Azul 6918, cruzando 185 para 150. Voo 9918, boa tarde, vou direto Duna, desço para o nível 050. Direto Duna, descendo para o 050, Azul 6918. Que é cuidado, tem reporta pronto para iniciar a decolagem. Zona 966, Santo Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Zero graus, 129, livre decolagem, 97, marca coberto. Sim. Escuta, prossiga. Sam Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2085, grato, boa tarde. Que é com o Delta decolado aos 03, controle 1208. Controle 1208, grato. O Delta decolado, cruzando 510. Mike Eco Delta, boa tarde, mantenha as condições visuais, hoje chama 015, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Reportarei 20 milhas fora. Azul 69-18, despera 2000 pés, hoje chama 015, autorizado final ILS, parte estabilizado. Também ILS, Azul 69-18. 125-547, controle 120-18, final 6314. 6314, correto, rapaz, tá pronto, posicionando 08. Pode falar, 6314. Uno 097, autorizado com fins no nível 360, via Brizulo 21, decola da pista 10 com primeira curva direita na subida árvore, transição elefa. Aciona 5542 e pode corrigir no controle 120-8. O 097, correto, rapaz, tá pronto, puxa essa lá. Salvador, tá pronto, táxi. Azul 418, número 2, instrutora, guarda, puxa. muito boa tarde, 1620 da Gol, autorização nível 350 para Recife, da frente da Mike. Gol 1620, boa tarde, Mike, confere, temos pré-aprovado 370 para Recife, copia ou aguarda coordenação 35? Copia, está na comanda. Autorizado Recife, no nível 370, via Turisk 58, decola da pista 10 com curva esquerda na subida Puca Transição Aracaju. Aciona 5561 no controle 120 decimal 8, o gol 1620. Ahorita foi interrompido só o transponder e o controle. Transponder 5561 e o controle 120 decimal 8, pro gol 1620. Foi de novo intercortado, senhorita. Poderia repetir, me perdoe. Afirmativo, 5561, código 1208, controle. Ah, agora 370 autorizado, decolada 90 com primeira esquerda na Puca Transição Caju pelo Upper Whisky 58. 208, 5561, no transponde o gol no 620. No 620, correto, a porta pronta, puxa sinal 02. Te chamo, obrigado, trabalhe. Homem. 097, fazendo a inscrição, rapaz, ataque. Quase 4118, após analisar, Tânia, liberar essa guarda, início no 03. Solução Salvador, Real 35627, boa tarde. 5627, boa tarde. Para Aracaju, pronto cópia? Pronto cópia, 5627. Autorizado Aracaju no nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10 com curva esquerda na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5505, controle 120, decimal 8. 1090 Aracaju, Golfo 677, decola 90, cumprimentou Puca Transição Aracaju. Aciona 5505, controle 727, apenas confirme o nível, 190? 190. Correto, você está pronto para o chacional. Chama lá aí. Para o táxi, está com 1,5 a bordo, 4 horas de autonomia, eu pego o galhão. 3155, livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-5, bom voo. 1-8-95 no ponto de espera, 1-0-5, ajuste, obrigado, 3155. Mike Bravo Uniforme, Voi Mari para a chegada Mari, desça para o nível 050. Azul 6918 na escuta? Na escuta, baixar travado. Livre pouso 90, vento 970 graus 909, cheque trem. Baixar travado, livre pouso 6918. 3 horas e 3, alterna Guarulhos. 1097, livre táxi, faixa principal Índia. No ponto de espera, torre 1-8, décima 95. Ajuste 1-0-5, vai seguir a nave da Azul, bom voo. Autorizado Índia, 2895, segue o Azul, voo 1097. Ponto espera da 1-0, está pronto. Não tem ponto espera da 1-0, 3155. Maneira, 3155. Três 3217, Mike, confere, autorizado com fins no nível 360, via Perizulu 21. Decola da pista 10, com curva direita, na subida Árvore, transição Electro. Aciona 5555 e o controle 120 decimal 8. Direto TAP, desce para o nível 050. 050. Ciente, grato pela informação. 3217, correto, porta pronta para gestionar. Zona 55 ali mantém no zero. Ali mantém, pista no zero, tá? 3 zona 55. Confirmando, a chama a torre? Tudo 8 para o táxi, 3 horas de autonomia, 55 a bordo, alternando Galeão. Azul 4118, está autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, bom voo. 25, ajuste 1015, 4118, obrigado, boa tarde. No 8 livrou, solo 15, solo 1219. Boa tarde. Semana 1219. 19. Solo 6918, azul livrando. Azul 6918, boa tarde. Alfa Juliette pro gate 09, atento ao follow da Fresno através do 8. Alfa Juliette 69, atento ao follow pro 9, atento ao follow da Fresno 98. Lima Quilos do Luz, Same Torre, 11895. Mike Bravo Uniforme, voe direto do Luna. Lima Quilos do Luz, continua a aproximação, reporta interceptando o eixo da final da 17. Azul 418, ali mantendo o zero. Decolada 17, controle 1208. 1208, obrigado, tá fazendo o PC. Passou, boa tarde, tá 3155, cruza 1700 da Euleda. Na 3155, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, voe direto Leda. Contato radar, sobe para o 340 e voa direto Leda, obrigado, tá, 3155. E o 5973, desce para 2000 pés, ajustando 015, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. ILS, reportar a estabilidade. Sandro, tá? Livre. Kilo Romeo Oscar, boa tarde, mantém as condições visuais do sistema 015, repartição da tatuária visual com campo. Sete. 0190, 07 mais 7, tem um trem baixo checado Lima Kilo Zulu. Ainda não tenho tráfego à vista, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Lima Kilo Zulu. Confirmando parte 5. Afirmativa, baixinha. Sim, tráfego à vista, Lima Kilo Zulu, autorizado pouso cabeceiro no 7, ventou 80 graus, 1-9 nós, confirmando, já baixou e travou, livre pouso. Ah, Lima Kilo, livre pouso na 1-7. Decolado aos 20, controle no 208. 208, obrigado, boa noite, 4198. Mantenha cabeceiro no 10097 da Gol. A aeronave que decolou à sua frente realiza o mesmo perfil de saída, porém o nível é inferior e a velocidade também. Vai esperar em volta de 4 minutos. Na... 0 sai da árvore. Árvore 4198. Gente, como que esse procedimento de antemão não será autorizado pelo controle? Eu posso até fazer a coordenação, mas eu já sei que o controle não vai autorizar. É, já tem, já passou, passado um minuto, mais 3 minutinhos se eu iniciar. Lima Kilo Zulu, solo aos 21, libere à direita. Pátio da Baetel, estacionar a frequência livre. Casa autorizada a chegada a mão, desça para o nível 050. Chegada a mão, chegada 050, pode ser legal? Afirmo. Mike Bravo Uniforme, desça para 3.000 países, sistema 015. 95, ajuste no 015, bom voo. Aprovado via Patos 3, Zona Índia, Alfa, ponto espera 1-0-2-5-2-9-5-5-6-2-7, obrigado, bom dia. Obrigado, homem. Nova 620 da Gol, estamos no 2, para puxa estacionamento. Vamos no 620, pois o nave da Trip, passar esta guarda, colher esse principal em pós-ataque. Tem ativa, após o Trip, está livre, puxa estacionar. Vamos no chanel 6304, no box 08, para acionamento na presente posição, posterior pushback. Puxa, né? 6304, porta pronto pra puxa. Porta na 6304. Bom, Salvador, boa tarde, passageiro 2231, acende da Mike para a barrida. Passageiro 2231, boa tarde, falou seu fixo agora é a novembro, nenhuma alteração significativa. Pronto, quanto? Gente, pronto, quanto? 2231. 2231, autorizado barreiras no nível 1180, decola da pista 10 com curva esquerda na subida, subida Momo, transição Vataque. Aciona 5571, controle 120.8. Autorizado barreiras nível 1-8-0, decola da 90, curva esquerda, saída bomba, transição WhatsApp. 5571 no transponder, 1-2-0-8 é o controle, 2231. 2231, correto, porta pronto, puxa o sinal. Para 2231. 3155, Sano Centro Recife, 1251 e Alterne 133 Mato 5. Centro Recife 1251-3395, Sano 3155, obrigado, Rosa. Boa tarde. O 5627 autorizado a linha em manter o 190. Celesta. Celesta na prova, patroa 98. 097, decolado aos 24, controle 1208. 208, boa. 307, número 2 do setor, aguarda, puxa. Aguardando, tá, 3207. Controle, boa tarde, Golno 097, cruza 15007. Golno 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360, Golno 097. Golno 097, Vila Romeu. Vila Romeu, SPCM Torre, 1895. Golno 097, Vila Romeu. Pelo Meuasca, continue mantendo a proa, repórter está interceptando o eixo da sinal da 97. Repórter está interceptando o eixo da sinal da 97, amado. O repórter está estabilizado, Mike Bravo de Ponte. 5973, estabilizado, localizador. E o 5973, complexo sinal de semi-torre, 1895. 1895, grato. Azul 4118, Sami Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. 260-288-4118, obrigado, boa noite. 90, autorização Guarulhos, São Paulo. Bom, 1169, para Guarulhos, prepara a subida da El, transição Motiva e aguarda copa. El Motiva, vê como coordenar o 400. Gente, 400, aguarda. 190, vou direto pro campo. 190, direto pro campo, 5627. 12 mais, 180, 12 mais, é o vento de superfície. Ok, senhor, grato, 5973. Vila Romeu, Oscar, aqui está dando essa 17 igual a corrida da 190, pode esperar que eu primeiro gol. Vila Romeu, Oscar, mantém a final da 17, pode seguir normal pra final da 17. 3560, desça para 2000 país, adiciona 0 no 5, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. E o 5973, bom, que é a sua esquerda, aeronave aproximando para a final da 17, não interfere com a sua aproximação da 10. Vento 190 graus 089, livre pouso. 5973. Gol 1620, livre táxi, site principal Índia, ponto espera, torre 18, décima 95, ajuste no 095, gol. 1895, no ponto espera, com 1095, gol no 620. Então, 3217, pois a aeronave da Gol, livre a retaguarda, inicia no 01. Vai, Renan, pegou na retaguarda, autorizando 2237. Fala, Salvador, passarei 2231, parte 3, para chegar no funcionamento. 2231, cuidando aqui, pressão, repete o ataque. Repete o ataque, 2231. Gol 1169, pronto, copia? Pronto, copia. 1169. 69, autorizado Guarulhos, nível 400, via Perizulu 10 até Bridge, após o Perizulu 16 até Bravo, até o Zulu, está na rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, lê da transição Mótima. Aciona 55777 e o controlino 20 decimal 8. 35487, produção para 210 mais, número 3 na aproximação. 210, número 3 para aproximação, 5487. Com a primeira curva à direita, próximo a 577. Controle 120 decimal 8, gol 1169. Gol 1169, correto, rapaz, tá pronto para estacionar. É para parar. Com 973, cheque equipamento de rádio, transmissão inteligível. 1219. Boa na proa de CB. Aguardo coordenação, gol 1097. Aguardando. 9. Alfa, Kilo, parte 3, acerta os sinalizadores. Solos 3-0, confirmando parte 5. A direita, ao estacionar a frequência livre. Proa de Elefa, voo 1097. Fato Serra, prossiga com referências UAS 075, o altímetro em Salvador 1015, voe na proa de Veracruz para ingressar nos corredores, reportando para a descida, UAS e Fato Serra. Tem que manter a cabeceira 10, a aeronave que decolou à frente, realizou o mesmo perfil de saída, porém nível inferior, aeronave de baixa performance. Está autorizado a iniciar a decolagem, gol no 620, o vento 190 graus, 109. Livre o táxi, faixa principal Índia, ponto certo, Rio 118, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Livre o táxi, é Índia, 1995, estou ponto certo, 190, para a ponta, entre ambas. 6210, controle Salvador, prossiga na chegada a Mari, desça e mantenha o 080. 080, 6210. O controle, o voo 1097, a possibilidade de prova de serviço. Voo 1097, solicite agora ao Centro Recife em 1260, alternando 288. 260, 288, bota. Boa. Nós alternamos Brasília. 32231, está autorizado até a entrada do pátio principal. Vai seguir a aeronave da Avianca, que já iniciou o táxi. Após ingresso do pátio principal em Índia, no ponto de espera, Torre 118, decimal 95. Ajuste no 015, passaria 2231 no bom voo. Gente, vai seguir a Avianca, o ponto de espera da 1895-1015. Obrigado, bom trabalho, 2231. Estamos na 3297, para o táxi, POB 1973, horas Guarulhos, na 3297. Então, 3297, livre táxi, via Índia, no ponto de espera, reporta. Chama a Torre Cogino 119, 1118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. 1115, ponto de espera da 1732, 1119. Os 32, controle no 208. 208, obrigado. 487, livre, descida para 3.000 pés, o altímetro no 015. 3.000 no 015, controle Salvador, gol no 620, decola Puca, passa 2 metros. 1620, contato radar na decolagem, subo 370, saída Puca. Ok, entendeu? Subir para o 370, saída Puca, o 620. Mike Bravo Uniforme, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso no 7, vento no 90 graus, 09 mais. Tá baixado, travado, livre pouso na 107, Mike Bravo Uniforme. Para Cruz, para ingressar nos corredores. Número 2.0, pronto. 6314, ali mantém no 0 após a rolagem do tráfego da TAM. Ali mantém após o tráfego da TAM, 6314. Sul 7 para interceptar o curso do localizador, curve à direita agora para o 125, trip 5487. 125, 5487. Equipe Foco para Terra, desça para 4.000 pés, o altímetro 1015. O 7 tem condição de agilizar as manobras para iniciar a decolagem? Sete zero graus, 1.0 mais, o vento. E 1-8-3, mal 9-5. Então 9-5, guardião 08. Confirma, a empresa não passa. 560, completa o ILS-X2, chamando Torre 1-8-3, mal 9-5. 18-9-5, obrigado.